Bom dia, qual é o seu nome? Nicolas. Quantos anos o senhor tem? 11. Em que cidade você mora? Eu moro no Alegrete. E qual é o bairro da sua casa? Parouvé. Parouvé. E em qual colégio que você estuda? Polo do Duraznal. Conta um pouco dessa história, o que que o senhor gosta de fazer, que tipo de brincadeira o senhor tu quer fazer? Eu gosto de, quando vai os homens lidar com gado, eu gosto de ir junto, daí eu saio para a escola, estudo bastante, eu gosto de jogar bola. Eu faço isso na zona rural, eu morava em outra cidade, daí eu vim para cá. Que cidade que era? Passo Fundo. E você gostava de morar lá? Gostava. E você gosta de estudar nesse colégio? Sim. O que que você faz quando tu não tem aula? Eu ajudo no gado, eu trato os bichos. O que que tu faz quando tu tem aula? Eu venho estudar e brinco com meus colegas no recreio. Almoço, estudo bastante. Tu sente vontade de ir para outro país? Eu queria conhecer o Uruguai, porque lá é uma vida totalmente diferente do Brasil, porque lá seria, tipo, é diferente de tudo, assim, porque o país que tu vai muda tudo, né? Então, eu queria conhecer lá. Se tu tivesse uma passagem pra ir pra lá, pra esse lugar, tu ia ficar aqui ou ia pra lá? Eu ia lá, mas eu não iria morar, eu ia visitar. Qual lugar que tu gosta mais, aqui ou lá? Aqui. Aqui tu tem mais coisa pra fazer? Sim. Que tipos de brincadeira que tu faz aqui no colégio? A gente joga bola, dança, joga vôlei. Joga vôlei. E o que mais que... O que que tá acontecendo hoje? Hoje é o mês de setembro, estamos na Semana Farroupilha. Então, até amanhã a gente tem festa. E está montado os 3 acampamentos. Eu soube que sábado chegou a chama crioula, né? Chegou. Tu veio? Vim. Como é que foi sábado? Tava bom, teve churrasco, teve... Chegaram... Cavalo, né? Cavalaria. Encheu a poça de boia. E depois que... Na segunda-feira, o que que tu fez? A gente ensaiou a dança que... A gente ensaiou ontem. Seria segunda-feira, a gente ensaiou, brincou. Que tipo de coisa que tu vai fazer hoje? Que tu vai participar? No concurso de dança. Com quem? Com a Beatrice. Quem é ela? É uma colega. Quantos anos ela tem? 11. Quantos colegas você tem? Tenho 10. Todos são bem parceiro teu? Todos são teu parceiro? Sim. Gostam de brincar contigo? Sim. Você tem alguma história daqui de Alegrete pra fazer? Não sei muitas daqui, nem da Passo Fundo. Tu não tem nenhuma história mesmo? Não. Então tá, outro dia eu venho te entrevistar então de novo. Certo.